180 graus. Estamos na virada da nossa vida, os 180 graus. E quando eu era adolescente, a minha cabeça virou completamente quando eu ouvi o seguinte lema. Fiquei muito empolgado, Suzy. Okay. Liberdade, igualdade e fraternidade. É. Como aquilo saiu, como aquilo pegou o meu coração, viu? É um lema conhecido aí, né? Foi muito. Tema da Revolução Francesa, a Revolução dos Estados Unidos, e muita gente morreu lutando por isso. Uhum. Eu ouvi dizer, até uma pessoa, ouvi recentemente alguém falar, que a liberdade é a única coisa pela qual vale a pena lutar, né? Era a opinião daquela pessoa lá, mas é algo bonito, né? E a frase é muito bonita, né, Suzy? Igualdade, liberdade e fraternidade. Muito bonita, mas não é só bonita, né, André? Mas expressa exatamente o que está no coração das pessoas, o que elas precisam. É uma busca por ser tratado de forma justa, né, de igual, né, de ter essa justiça e também encontrar em alguém uma amizade, um companheirismo, compreensão, assim, nos tempos principalmente difíceis, né? É mesmo. E muitos filósofos franceses trouxeram essa ideia, né, Sayão? É verdade, Suzy, a gente vai encontrar essa história aí, né, como já foi mencionado, o André falou, né, esses sonhos, assim, do mundo moderno, né, que passou pela França, pelos Estados Unidos, pelas Américas, pelo mundo todo, mas olha só, segredo que eu vou contar para vocês, todo mundo pensa, né, que essas ideias vieram da Grécia, né? De democracia, que vieram assim da Europa, né? Que vieram da França ou das Américas, mas a ideia de um governo justo, como você mencionou, Suzy, dessa igualdade, André, sabe de onde vem? Da Bíblia. Isso é muito legal, né? É lá na Bíblia que a gente vai ver que Deus sempre desejou tudo isso. Ele separou um povo que começou com o nosso amigo Abraão para formar um reino que fosse nessa direção. Então, atenção, hoje no 180 graus, nós vamos conhecer esse reino diferente que empolga o coração de toda a gente. Faz a virada de 180 graus, tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre um reino diferente. Hoje aqui no 180 graus a gente está falando do reino, né? Esse reino, eu tava pensando no reino, gente, e eu pensei como a gente já tinha comentado dos reinos da antiguidade, como o pessoal era perverso, os reis oprimiam, né, muita gente, escravidão, tal. Escravidão, né? É muito complicado. E é engraçado, né, muito legal como Deus não deixa isso à toa, assim, não passa, né, batido, não é? Verdade. Ele não deixou ninguém ficar sem julgamento, não é, Sayão? É verdade. E aí ele fez uma coisa muito legal, ele fez a substituição. Opa! O pessoal tava aprontando muito lá, sabe, lá na terra de Canaã, e aí ele substituiu pelo povo de Abraão. Né? Aquele que ele chamou, né, Sayão? É verdade, Suzy. Houve aí realmente uma substituição. E até, para a gente entender isso, a gente vai descobrir, como a gente já aprendeu aqui, é que Deus está agindo por trás dos bastidores. Né? Uhum. Então, assim, os reinos e os reis perversos vão aprontando e fazendo o que bem entendem, achando que vão ficar de boa. Mas a gente vai descobrir o quê? Que todos esses reinos antigos, passou um tempo, chega o seu momento, acabou. Acabou. Então eles recebem, vamos dizer, o julgamento da história, o julgamento de Deus. Isso acontece com o povo lá de Canaã, que olha, o pessoal era de amargar, o pessoal passou dos limites e, portanto, toda aquela maldade, aquela perversidade, aquela imoralidade, recebeu o julgamento de Deus. Então Deus destituiu os cananeus ali daquela localidade, uhum, onde hoje é a terra de Israel. E vocês devem lembrar, né? Vamos tentar aqui com os nossos amigos caminhar pela história bíblica, né? Deus lá em Gênesis começa chamando Abraão, né? Esse povo vai se formar, uhum, né? Depois nós temos aí Isaac, Jacó e José. O povo vai para o Egito, aí esse povo vai ser escravizado no Egito e aí eles vão ser libertados. Mas Deus vai libertar esse povo e levar para a terra que ele tinha prometido. Não pode deixar sem terra. Deixar, né? No meio do caminho, fica complicado, né? Deus vai levar o povo para um novo lugar e um lugar muito bonito, muito gostoso, um lugar que a Bíblia vai dizer que tipo brota leite e mel, muito legal. Aí você pegou, não foi no meu coração, você pegou no meu estômago. Tá com não, então, leite lá. E mel, aí é pro pessoal ficar empolgado mesmo, né? Só falta chegar um pãozinho para complementar. Beleza. Pronto, uma fruta, quem sabe, né? Boa. Mas calma aí, Sayão. Eu sei que Deus levou os descendentes de Abraão, o povo de Israel, lá para Canaã, né? Essa terra que brotava leite e mel. Só que a viagem foi longa, né? Bem longa, aliás, durou bastante tempo. E durante o trajeto, Deus fez questão de mostrar como que esse povo deveria viver, né? Quais deveriam ser as regras daquele novo jogo, daquela situação ali. E essas regras, apesar de serem regras, elas têm uma finalidade bem clara, né? Elas não são assim de graça. O objetivo de ter essas regras é justamente ter justiça e igualdade. É isso ou não é? Exatamente, André. E olha, o negócio é mais legal, porque o pessoal não gosta de regra, né? Se você chega e fala, pessoal, vem aqui, nós vamos apresentar as novas regras. Todo mundo já faz aquela cara de quem tá chupando limão. O negócio não é legal. Mas o que que acontece? Do mesmo jeito que um pai, né, uma mãe, cuida do seu filho e diz, olha, não põe a mão na panela quente, não pisa aí, ó, cuidado com esse negócio. Leva a blusa na friagem. Isso, olha lá, não deixa de almoçar, né? Todo aquele cuidado. Na verdade, vamos dizer assim, essas regras ou leis ou orientações de Deus são um fruto do seu amor. Né? Porque quem ama, né, sempre dá uma dica. Você tem um amigo assim que você diz assim, ó, meu, não entra nessa não, é fria. Né? Uhum. Então, Deus mais ou menos nessa diz pra gente, ó, não entra por aí não, que é fria. Então, o que acontece? Como Deus é um Deus justo e que quer trazer um reino de justiça, ele lá no livro de Êxodo trouxe, vamos dizer assim, essa sua lei. E essa lei, olha, você vai encontrar quando você lê a Bíblia, nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentateuco, exatamente. Opa, muito bem. E aí vai falar sobre essa justiça contra a opressão, contra a maldade. Tem cada lei bonita, até preocupação com ecologia, preocupação com a viúva, com o pobre, com o estrangeiro, com o necessitado, com a pessoa que trabalhava e não recebia o salário, tudo isso a lei tem. É muito bonito, porque Deus é o rei e, principalmente, o rei da justiça. A virada da sua vida. Hoje no 180 graus a gente tá falando aqui de um reino diferente. Gente, eu tava lendo a Bíblia. Como é legal, né? Você falou ali de como Deus se preocupa com os detalhes, né? Nessa lei, nessas regras, tem algo de bonito com cuidado com as pessoas. Mas olha, tem um negócio interessante aqui. Opa. Em Êxodo 19, 6. Ele fala assim, que vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quando eu li isso, eu achei assim o máximo. Ele chama o povo a partir de Abraão, isso, né? E aí ele começa a formar esse reino. É muito legal. Mas ele fala que é um reino diferente. É um reino composto por sacerdotes. E por que isso? Porque eles deviam mostrar Deus, o verdadeiro Deus, para os outros povos. É um reino que deve declarar o reino de Deus. Não é isso, Sayão? Suzy, é isso mesmo e é muito legal. Por quê? A gente volta para a história dos nossos bastidores, né? Uhum. Parece que esse povo simplesinho que escapou da escravidão do Egito não vai dar muita coisa. mas Deus vai começando o seu reino, reinando entre eles e mostrando que eles deveriam, como você mencionou, o sacerdote é aquela pessoa que apresentava, né, o homem a Deus. Então, eles deveriam apresentar, né, os povos a conhecerem esse Deus verdadeiro, porque quando Deus for Deus verdadeiro, não só desse povo, mas de todos os povos, o que vai acontecer? Igualdade, justiça, fraternidade, vida bonita. Aí é o mundo que brota leite e mel. É um mundo maravilhoso e gostoso, porque aí nós temos a justiça que vai triunfar nesse mundo. É muito legal. É mesmo, Sayão. Eu fico assim impressionado quando eu leio esse Pentateuco, né, esses cinco livros da Bíblia, esses cinco primeiros livros, porque a gente vê que o reino formado por Deus não deve procurar o luxo dos reis antigos. Ele tem que procurar a igualdade de tratamento para todos. Sabe, eu acho legal, lá em Deuteronômio tem uma parte, né, que fala sobre o rei e como que o rei deveria agir, e até o rei precisa andar de acordo com a lei. Exatamente. Se o rei não andar de acordo com a lei, ele tá fora. Deuteronômio 17, isso é que quer dizer, não é aquele rei que manda e faz aquilo que ele quer, não, ele está debaixo do verdadeiro rei, que é Deus, ou deve estar, né, debaixo desse verdadeiro Deus. Olha que ideal maravilhoso. Também acho legal que qualquer pessoa pode acusar um pecado da outra, pode falar de um crime, pode falar de alguma coisa complicada que aconteceu. Então, olha, Sayão, esse modo diferente de viver, com certeza, mostra Deus para as outras nações. Acho que não tem nada igual na antiguidade como esses cinco primeiros livros da Bíblia, ou eu estou enganado? Olha, André, tem até algumas coisas que de leve lembram, mas não se compara, não há nada semelhante a essa ética, essa justiça que surge na Bíblia. Agora, você estava falando aí sobre isso, a Suzy mencionou sobre a questão também do sacerdote, e aí a gente vai ver um negócio muito interessante, né? Você falou, o rei não deveria buscar o luxo. Qual é o problema das pessoas, às vezes, que começam a andar com Deus? Eles acham que Deus existe só para fazer bem para elas. Para satisfazer as vontades, né? Isso, né? Então, o que acontece? O que, que a Bíblia vai mostrar para a gente? Que é uma aplicação prática aqui. O objetivo desse reino é fazer com que esse reino de Deus na Terra cresça. Por isso, a gente deve comemorar o triunfo do reino de Deus, o que? Como? Anunciando Deus para as pessoas, anunciando esse reino, fazendo com que essa justiça ultrapasse as fronteiras do nosso mundo imediato. Nesse reino, não existe ninguém melhor do que o outro, a gente tem a expectativa que surge na palavra que igualdade, justiça, paz, liberdade, fraternidade estão e vão estar. E a gente pode aguardar, porque é só esperar para depois comemorar. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. No 180 graus você aprende que o reino de Deus é uma coisa assim completamente diferente e que vem satisfazer esse desejo de justiça que a gente tem no nosso coração, vem mostrar que Deus quer que todo mundo viva igual. Só Ele é Deus, só Ele tem que governar. Nós todos devemos amar as outras pessoas, tratar as outras pessoas de maneira igual. Viva assim na sua vida, aplique isso no seu viver diário. É, aqui é a Suzy no 180 graus se despedindo, e eu gostaria de chamar você para, junto comigo, nós que conhecemos Jesus como nosso Senhor, e agora a gente tem uma missão nesse reino, de falar, mostrar para as pessoas quem é o verdadeiro Deus. Vamos fazer isso juntos? E aqui quem envia suas despedidas é Luiz Sayão. Como você tem aprendido, nada é melhor do que viver uma vida que abençoe a toda a gente. E a melhor maneira de fazer isso é convidá-las para esse reino diferente. A virada da sua vida é uma realização